friend's mama in the backyard. Próxima estação, Antena Web. A gostar dos sons da lua que lhe trago até aqui, aproveite e continue a apreciar e a desfrutar da agitação e da calma da noite, porque a noite pode ser calma e agitada, pode ser tudo aquilo que desejarmos. É um momento longo do dia, de facto, das 24 horas, mas é um momento que sabe muito bem, um momento muito misterioso, assim como misteriosos são os sons que eu escolho para si. Vamos ficar com The Power of Love,

Para depois virmos à despedida destes sons que tenho para lhe trazer. Fique com Ao Despertar, de Henrique Iglesias, e depois ficamos com mais um grupo que eu não sei se você conhece, mas eu espero que goste. Riandon, Riandon. Eu espero que esta música lhe agrade. Aproveite. Thank you. Cuando te digo que te quiero y bésame como si fuera la primera vez, abrázame y no me sueltes ni un momento, porque esta vez yo te juro que no miento. Atrévete, toma mi mano y en silencio, y déjate llevarte por los sentimientos. No, no, no. Ni por la mañana al despertar, si miro a mi lado y tú no estabas, es que ya es muy tarde para suplicar. Y no me merezco ni una segunda oportunidad. Y por la mañana al despertar, si miro a mi lado y tú no estás, es que ya es muy tarde para suplicar. Y no me merezco una segunda oportunidad. assim os Sons da Lua voltam para a semana, despedindo-se então, deixando-lhe com dois temas muito bonitos. Vamos ficar com os Scorpions e, para terminar a seleção de hoje, Fog Johnny, uma música diferente para que a sua noite seja diferente. Aproveite o resto da noite que tem e não se esqueça que todas as noites a lua, por muito que não esteja presente, transmite belos sons. E você pode sempre ouvi-los, escutá-los e aproveitá-los. Não deixe de ficar connosco aqui na Antena Web. A programação segue para si. Tenha uma boa noite e aproveite sempre os sons da sua lua. Até a terça-feira que vem. Down to Gorky Park, listening to the wind of change. August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. That we could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change.